Apocalipse de Jesus para os simples. A visão do livro selado com sete selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Este livro é o Apocalipse. Estava todo fechado, selado por dentro e por fora. Os livros antigamente não eram assim, não. Eles eram rolos, já expliquei isso na rede. Era o papiro, era o pergaminho. Eles eram enrolados. Só com Gutenberg, milhares de anos depois aqui, os livros começariam a ter esse formato. Vai ocorrer um novo Pentecostes na LBV, porque eu estou, digamos, até muito emocionado, porque eu estou vendo que os jovens têm prestado muita atenção no Apocalipse. Eu recebo carta do Brasil inteiro, só que não dá mais tempo para ler. Não posso dar a palavra a todo mundo, que eu tenho que revelar o Apocalipse para os simples, e assim de improviso como eu estou com vocês aqui, ó. Inclusive porque a Legião da Boa Vontade começou a sua missão no rádio pregando o Apocalipse. E ela começou a sua sétima fase iniciática pregando o Apocalipse para os simples. Então vai com simplicidade. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quer dizer, vem um anjo do céu fazendo essa pergunta. Um anjo forte, proclamando em grande voz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e de lhe desatar os selos, nem mesmo olhar para ele. Que coisa! O livro estava selado, ninguém podia abri-lo, nem olhar para ele. Quer dizer, não dá para ler nem o que estava escrito lá de fora. Porque vocês vão ver que ele está selado por dentro e por fora, mas está escrito também por dentro e por fora. Quer dizer, havia um impedimento de ordem espiritual, que apesar de estar escrito também por fora, o pessoal não podia nem ler, porque não estava amadurecido. Pois se os grandes da terra não estavam? Vocês vão ver uma carta de uma menina que dizia que tentou ler a Bíblia, nem aguentou, nem o princípio, achou tão chato, e agora não está achando. Mas prosseguindo: e eu chorava muito, de João Evangelista, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Alguém sabe quem é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? Alguém sabe aí? É, sim, é Jesus. Ele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E pelo aspecto humano, ele seria da geração de Davi. Diz assim: ei, Jesus, filho de Davi. Quer dizer, filho do rei e profeta. Mas Jesus era maior que Davi. Tanto que Davi chama ao Messias que viria de Senhor, meu Senhor. Então como é que Davi é maior que Jesus? Não, mas é o entendimento humano que é difícil das coisas. Então vi no meio do trono de Deus, e dos quatro seres viventes. Vocês sabem que os quatro seres viventes são os quatro evangelistas, ou os quatro evangelhos. São figuras semelhantes a animais, a um homem, a um leão, a um bezerro. Leão é o poder, a força. A um bezerro, que é a perseverança. A um homem, um animal mas com cara de homem, que é a razão, a inteligência, e a águia, que é a perspicácia e a rapidez de entender as coisas. E essa águia representa João Evangelista. Foi o único capaz de ver o Apocalipse e ver o novo mandamento de Jesus. E eles veem por dentro e por fora. Por que que eles veem por dentro também? Porque você só pode ver bem as coisas que acontecem fora se você olhar para dentro e entender bem a você próprio por dentro. Primeiro você tem que se conhecer. Macaco, olha o teu rabo. Não diz a sabedoria antiga? Para poder ver bem fora, você tem que ver bem dentro. Por isso é que eu escrevi muito que para exteriorizar, nós temos primeiro que interiorizar. Olhar para dentro. Está aqui. Esses quatro seres viventes, aqui no capítulo 4 do Apocalipse, voltei um pouco atrás, a visão do trono de Deus. Vocês não sabem qual é a função deles, são os quatro evangelhos. Eles dizem aqui, olha, versículo 7 do capítulo 4. A partir do versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo a novilho. O terceiro tem o rosto como do homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, que são os quatro evangelhos, ou evangelista, mas é o evangelho. Evangelista foram apenas aqueles que passaram o papel, que sabiam da vida de Jesus e seus ensinamentos. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, quer dizer, enxergam tudo. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Esse é Deus, Todo-Poderoso Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Ah, até uma criança falou, tá vendo? Aprendeu. Deus. Então, porque João chorou, porque ninguém foi digno de abrir o livro dos segredos. Então ele está chorando desesperado, porque o anjo pergunta: mas quem é digno de abrir esse livro? Ele não vê ninguém e chora. E é um anjo poderoso, hein? Mas não tinha poder de fazer alguém tornar-se capaz de abrir o livro. Mas havia alguém, vocês querem ver? Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Cordeiro simboliza Jesus, e ele foi morto e depois ressuscitou. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos. Chifres aí é poder, olhos, sabedoria. Que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quer dizer, Jesus foi considerado capaz de abrir o livro. Então, se nós estamos, porque ele sofreu, se nós estamos podendo explicar o Apocalipse para os simples, é que ele está confiando em nós e está nos ensinando, está nos intuindo essas coisas. Muita coisa que muita gente não entendeu, muito fato que vai acontecer e o pessoal não sabe, Jesus vai nos intuir a falar e revelar para vocês. Até eu mesmo vou ficar sabendo na hora. Eu venho de coração aberto. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro de Deus, quer dizer, Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos que vão julgar a humanidade. Todos os reis poderosos que estão fazendo guerra aí pelo mundo vão ser julgados. Todos eles serão julgados pelos santos, quer dizer, que eles foram os mais humildes seres da terra, porque apenas serviram. A hierarquia divina vai funcionar. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Quer dizer, Jesus está nos constituindo reis e sacerdotes. Vejo que às vezes certos irmãos não perceberam que é a religião de Deus. Olha a pergunta do Júnior sobre o efeito da religião. Aliás, me perguntou sobre a política, da política sobre a religião. Eu falei, é o contrário. Nós temos que ver o efeito da religião sobre a política, porque a religião é que trata do sentimento humano. Se não tratar bem do sentimento dos seres terrenos, os políticos vão fazer mal o seu trabalho. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Quer dizer, como explicou o irmão Zarur, e eu também, aqui está demonstrado que não serão somente 144 mil salvos, serão milhões de milhões e milhares, está escrito aqui, ó. Quando abrir o livro, portanto é o Apocalipse que vai salvar a humanidade. Quando o irmão Zarur falou que o Apocalipse era a salvação, ele não está dizendo bobagem, não, está firmado aqui, ó. Ele que vai salvar. Quando Jesus abrir o livro, as pessoas vão saber o que estão fazendo nesse mundo, as que quiserem saber. E aquela voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares, proclamava em grande voz: digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Veja como é importante isso aqui. Quer dizer, a religião do amor universal, portanto a religião daquele que está sentado no trono e que tem como seu sumo sacerdote Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Para essa religião é dedicado o louvor, dedicada a honra e mais a glória e também o domínio pelos séculos dos séculos. É no campo religioso que se encontra a solução de todos os problemas humanos e sociais. E o capítulo termina assim: e os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Meu Deus! Em seguida, Jesus começa a abrir os selos, e aí vem aquele famoso selo, que na hora que ele leu, ele chorou. E esse é o tormento da humanidade. Vi quando o Cordeiro de Deus, sim, porque ele que recebeu o poder de abrir o livro, abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. É, fatos políticos terríveis, agitações. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e o céu vai se abrir. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, quer dizer, não vai ficar nada em pé. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Todo mundo sofre neste mundo. Mas nós estamos preparados para sofrer e sobreviver. Se ficarmos integrados em Jesus, nós não vamos gritar aos montes, cair sobre nós e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá sobreviver? Aqui está a sexta trombeta, falando no rio Eufrates, quando a sexta trombeta toca, é tocada pelo sexto anjo, são soltos os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates para a guerra. Aqui, deixa eu ler uma outra coisa aqui, quer ver? Quer ver aqui o capítulo 8. Meninos, preparemos-nos para o que vai acontecer. A gente não vai nem ligar tanta coisa que a gente diz agora, mas isso é tão valioso. A gente vai dizer assim, isso não tem valor nenhum. A gente não vai nem querer saber. Meu capítulo 16 aqui, ó. Capítulo 16. Quem é que sabe o que está no versículo 16? Do capítulo 16 do Apocalipse, vocês sabem? O Armagedom. Está aqui, ó. O sexto flagelo. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha o Eufrates aí. Cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Eu falei na televisão, tem gente que pensa que é a China. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso Deus. Mas aí vem Jesus, entre parênteses, nos dar o conforto. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Quer dizer, nada de fazer coisa errada, fazer boas obras, não caluniar, não mentir, não perseguir, porque são as boas obras que nos vestem. Mas assim, está vendo? O negócio se revelou, ficou nu, mostrou a sua verdadeira face. Quer dizer, a própria linguagem humana veio ao encontro disso aqui. Explicar que a vestimenta são as nossas boas obras. Porque quando a gente faz uma coisa, assim, está vendo? Agora ficou nu diante de meus olhos, olha aí. É assim que se fala? É assim. Então vocês entendem que não mostrar suas vergonhas é ficar nu na frente de ninguém. É estar vestido com boas obras. E em seguida vem o versículo 16. Jesus vem preparando todo mundo para a guerra. Chegando antes do 16, no 15, ele diz que ele vem de repente, não tenhamos medo. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Aí em seguida vem o sétimo flagelo, as consequências da guerra. É difícil esse livro? Eu não acho, não. Vocês guardaram hoje uma porção de coisas. Inclusive, aprenderam que andar nu, e todo mundo vai ficar nu na hora do julgamento, não é ficar sem roupa. É não ter feito boas coisas. Coisas que nos protegem. Thank you. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.